Quero cumprimentar aqui especialmente Edson Aparecido, representando o Governo do Estado de São Paulo, através da sua pasta, Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Cumprimentar... Eu sou atrapalhada com papel, viu, gente? Vou colocar aqui, pode? Eu quero cumprimentar... Obrigada, Vânia. Quero cumprimentar o prefeito de Santos, Papa, cumprimentar a prefeita Antonieta, prefeito Mongaguá, Paulinho, cumprimentar Eduardo Silva, representando o grupo A Tribuna, em seu nome, cumprimentar os demais colegas que compõem essa mesa e parabenizar o sistema A Tribuna por pautar, colocar na agenda regional, na agenda estadual, mais uma vez, um tema de extrema relevância, não é a primeira vez, que discute-se a questão do desenvolvimento sustentável da região metropolitana como um todo. Então, o Sistema Tribuna tem uma participação muito efetiva neste debate de construção de uma política para a região metropolitana. Como disse aqui o prefeito que me antecedeu, o prefeito Papa, é impossível hoje governarmos, pensarmos uma cidade de forma isolada, sobretudo na nossa região. Mas nós temos uma preocupação. Cada um de nós aqui, gestores públicos, políticos e investidores, nós somos protagonistas deste momento da história. E eu estava sentada ali com um discurso escrito aqui. Só que o discurso daqui não vai caber, porque eu preciso falar aqui, então eu coloquei o discurso aqui. Porque ali assistindo, o que nós vimos? Nós vimos a história de uma cidade, ou de muitas cidades, de uma região que foi a primeira região que se desenvolveu no estado de São Paulo, o estado mais rico da nação brasileira. Foi aqui que o Brasil começou. E nós sentamos aqui para discutir todos os erros, os passivos de um passado sem planejamento e dos problemas que nós temos hoje, advindos desta falta de planejamento. Quais são eles, neste momento de desenvolvimento? Citado, inclusive, muito bem, colocado pelo Alcindo na sua pesquisa, infraestrutura, a questão da empregabilidade, de qualificação, tipo de terreno, tipo de área. E eu penso que hoje a gente vai, como alguns dizem, né? Não sei bem de onde veio, mas meu pai repetia muito essa frase. A gente corre atrás do rabo para resolver o problema. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui hoje. Porque o desenvolvimento está aí. Eu digo que corre não no sentido de que nós fomos quem perdeu esse bonde da história, porque nós somos os protagonistas atuais. Mas quando a gente assiste os problemas, a gente vê que muitos deles poderiam ter sido sanados lá num tempo mais atrás. A região da Baixada Santista, a primeira a ser ocupada, ela foi ocupada por quê? Ela foi ocupada porque tinha água em abundância. Ela foi ocupada exatamente porque o nosso solo é mais mole. Exatamente por isso a fundação é mais um problema. Exatamente por isso a obra é mais cara. Exatamente por isso esta região é a região que abriga o maior porto exportador da América Latina, o maior polo petroquímico de toda a região, do estado e do país, que é o polo petroquímico de Adão, onde começou o processo de industrialização da nossa nação, da nação brasileira. Então é aqui que abriga todas as condições para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso país. E eu assisti ali sentado, assisti dali, e nós temos discutido muito, pelo menos usando o vernáculo, a necessidade de se discutir a região da Baixada Santista, mas ainda ela é focada em Santos. Eu queria dizer para os senhores, para as senhoras, que eu governo uma cidade chamada Cubatão e que ninguém chega em Santos sem passar por Cubatão. Nada vai para o porto sem passar por Cubatão. E que eu não passo do Casqueiro, eu estou no Jardim São Manuel, que é Santos. Eu estou no Vale Verde, em Cubatão, e dou um passo, eu estou na cidade de São Vicente. Assim é a região da Baixada Santista. E, diferentemente do que acontece aqui na cidade de Santos, em que a classe média foi se concentrando para cá, foi se empurrando os trabalhadores com menos renda para as cidades, como o Papa chamou, adjacentes da periferia. Gente, esse é o momento de virar a cidade de forma regionalizada, metropolitana. Se Cubatão tiver grandes investimentos, um condomínio residencial de alto padrão, nós temos condição de vender esses imóveis, serão vendidos e as pessoas vão comprar lá. Porque hoje eu moro na cidade, o empresário que tem indústria, que tem responsabilidade com a indústria lá, ele quer morar em Cubatão, o comerciante quer morar em Cubatão, os políticos da cidade querem morar na cidade de Cubatão. E a cidade de Cubatão é vista para atender empreendimentos de baixa renda. Por quê? Nós temos áreas no centro. Eu, talvez muitos de vocês, eu já levei o grupo da tribuna, o Marco Santini já esteve lá, para mostrar o Jardim Casqueiro, e eu costumo dizer que é um pedacinho da Europa. Eu estive na Europa viajando com o grupo tribuna também, né? E o pessoal me mostrando, olha como é lindo, olha como é maravilhoso, olha o barco, olha ali, olha o barco aqui tocando violão lá dentro, né? E eu olhei, olhei e falei, gente, tem um igualzinho aí no Batão. Todo mundo riu, depois todo mundo visitou e concordou. Nós temos um braço de mar lá tão lindo que do Casqueiro você olha para a Grande Santos São Vicente. E se você usar um método, uma outra modalidade que é preciso que seja implementada e fomentada na região hidrovias, são as hidrovias, o sistema hidroviário, você gasta 4 minutos para sair de Cubatão para chegar em Santos. 4 minutos sem poluir, sem saturar as nossas rodovias. Então é preciso olhar a região da Baixada Santista como um todo. É preciso olhar, e aí eu peço desculpas pelos meus defeitos, até por ser cubatense, cubatense de raízes profundas naquela terra, muito profunda mesmo, como Clarice Lispector dizia, eu peço desculpas porque é muito difícil cortar os nossos defeitos, porque nós não sabemos qual Deus sustenta o nosso edifício. Eu tenho um grande defeito de dizer que a cidade de Cubatão é a mais bela, é a mais importante cidade da região. Sem querer, é na verdade a mais importante. Bom, eu ainda tenho mais alguns minutinhos, então vou continuar. Preciso contar para vocês e compartilhar algumas coisas importantes. Quando assumi a cidade de Cubatão em 2009, eu tinha um orçamento e os colegas prefeitos dizem: eu quero administrar Cubatão porque tem muito dinheiro lá. Realmente, do ponto de vista da renda per capita, é uma das cidades mais ricas do Brasil. Uma das cidades mais ricas do Brasil. E foi apontada aqui pelo Alcim, 45% das moradias em áreas inadequadas. Mas temos 3 grandes projetos habitacionais em andamento. O Serra do Mar, do Governo do Estado, o PAC 2, que envolve a Vila Esperança, que já está em andamento, já tem 940 unidades prontas, e a Vila dos Pescadores. Portanto, com esses 3 grandes projetos, nós vamos zerar o déficit habitacional no município e não vamos ter pessoas morando em palafita na cidade de Cubatão. Isso é planejamento. Foi construída essa política junto à Agenda 21 em 2005 e hoje essa Agenda 21 nós trouxemos essa política para dentro do gabinete, ela faz parte do PPA, do nosso plano plurianual e da lei diretrizes orçamentária do município. Ela é um instrumento de política pública do governo municipal. Através dessa política, nós criamos um conselho de desenvolvimento econômico com os empresários do setor industrial da cidade de Cubatão, com o qual nos reunimos trimestralmente para discutirmos as políticas da nossa cidade. E eu me sinto extremamente à vontade para dizer que tenho uma relação muito boa, muito saudável com os empresários do polo petroquímico da cidade de Cubatão, com o pessoal da Ecovias, porque nós discutimos a nossa cidade de forma conjunta e interagindo com as políticas da região metropolitana da Baixada Santista. Quando eu assumi em 2009, a folha de pagamento consumia 53,98% daquela riqueza toda. Como é que eu podia investir numa cidade em que quase 54% pagava folha de pagamento? Impossível. Que política você faz? Nós tínhamos que fazer no primeiro ano ajuste, arrumar a casa. No primeiro ano de governo, ano de crise, deslizamentos, sequestro de recursos públicos, mesmo assim nós conseguimos baixar a folha de pagamento de 53,98% para 43% no primeiro ano. No segundo ano, nós reduzimos a folha de pagamento para 39%. E isso permitiu que neste ano de 2011, nós temos um investimento só do Tesouro Municipal, só do município, não estou estabilizando os recursos das emendas parlamentares, dos ministérios, do governo federal, do governo estadual, somente do município, 57,5 milhões de reais somente neste ano de 2011. Sabe o que isso significou? Nós reformamos, eu não diria reformar, porque acho que é uma palavra tanto quanto injusta, nós transformamos a política de educação no município de Cubatão. Havia prédios com muros altos, e quanto maior o muro, mais o aluno quer pular, né? Quem já foi adolescente, quem não bolou aula um dia, né? Eu sou professora, né? Eu nunca bolei, pelo menos eu digo isso para os alunos, né? Eles acreditam. Mas os muros vão crescendo, os alunos vão se sentindo mais prisioneiros. Quanto mais prisioneiros, mais eles são arredios, mais eles são rebeldes. E eu senti uma angústia enorme entrar numa escola e ter o sentimento de que entrava no presídio. Nós derrubamos os muros das escolas, transformamos as escolas num equipamento que interage com a comunidade, é tudo gradil. O povo vê o aluno lá dentro, ouve alegria e vice-versa. Isso contaminou a cidade. Pensa que foi fácil? Não foi. No começo foi muito difícil, porque o pessoal dizia assim, é prefeita? Mas agora o pessoal vai trocar droga lá pela grade? Eu falei, gente, quem de nós acredita que alguém vai usar drogas ou deixar de usar por causa desse gradil? Hoje, as escolas são, assim, um grande orgulho da população. Paramos disso? Não. Todas as escolas com dois pavimentos têm elevador. Nenhum. Isso é acessibilidade. Preparamos a nossa cidade para que ela seja integrada no mundo da inclusão. Todos os sentidos. Todas as escolas com dois pavimentos, elevador. Pastor, é isso? Não. Quem é essa região sabe que nós temos sofrido muito nos últimos tempos, porque o verão aqui tem castigado, é um calor intenso, abafado, e os nossos alunos usavam ventilador manual, e toda hora, posso beber água? Posso beber água? Nós colocamos todas as salas das escolas com ar climatizado. Tem splitter nas salas de aula. Os alunos saem das escolas particulares para estudar nas escolas públicas. Nós paramos aí? Também não. Além de ter um ambiente saudável, um ambiente mais adequado para o processo de ensino-aprendizado, nós precisávamos da ferramenta que abre as portas do mundo, que é a internet, que é conhecer o mundo através de uma ferramenta. Não só para passar mensagem ou para usar o Orkut, né? Mas para conhecer o mundo, adentrar ao mundo. Nós distribuímos, no ano passado, essa foi a promessa de 2009, cumprida em 2010, 100% dos professores do município de Cubatão tem notebook, 100%, e ele leva para a casa dele. É um instrumento que permite ao professor, concomitantemente, como dizia Paulo Freire, ensinar, aprender, aprender ensinando. E daí nós pensávamos, mas e o aluno vai usar o computador do professor? Não. Entregamos para os alunos também. E no final deste ano, de 2011, graças a este investimento de 87,5 milhões de reais, nós estaremos entregando o notebook para todos os 22 mil alunos da rede pública de Cubatão. Não é um notebook que vai ficar na escola, na carteira, não. Não é um notebook que ele usa e vai para casa e deixa. Ele leva esse notebook para a escola, para a casa dele. E ele vai poder compartilhar com a sua família. Isto é investimento na política de educação. Porque quando eu assumi a cidade, nós tínhamos um grande problema com a indústria. Eu vou confessar para vocês que eu era piqueteira de porta de indústria, esquerdista, e batia panela lá. E aí os empresários diziam assim, Perfeita, mas nós não podemos qualificar porque o trabalhador tem baixa escolaridade. E é verdade, você precisa elevar a qualidade da educação para que ele possa ser qualificado. E nós temos esse compromisso, elevar a qualidade. E os dados da pesquisa do Estado de São Paulo, os dados do IDEB, apontou Cubatão o melhor índice do IDEB na região da Baixada Santista. Isto foi um investimento significativo na educação. Portanto, os alunos estão preparados para serem qualificados. Aí vem a questão da qualificação. Aí entra o Conselho Econômico. Nós fechamos com a UZI Minas. Ontem assinamos um compromisso com a UZI Minas. Nós temos uma grande área em que precisávamos construir um centro de qualificação dos trabalhadores para atender a necessidade advinda desse momento do pré-sal. E vão ser qualificados 900 trabalhadores. O município deu o local, as empresas vão financiar toda a obra e toda a estrutura, o governo federal dá todo o equipamento, os professores e a metodologia para que esses trabalhadores sejam qualificados, e o compromisso das empresas é de absorver esta mão de obra. Isto é planejamento. Nós estamos planejando esta cidade. O que aconteceu com Cubatão ao longo dos anos? Traziam-se muitos trabalhadores de fora, os trabalhadores vinham, ficavam, aí é mais um maquinho, é mais uma demanda curvada na creche, na pré-escola, e a classe média sendo expulsa. Então, nós temos uma cidade preparada para receber grandes investimentos, grandes obras. É hora de olhar mesmo para a região como um todo. Eu quero pedir mesmo a atenção de vocês para a cidade de Cubatão. Aquele parque que nós mostramos, todo mundo dizia, não, maluca, nunca vai conseguir fazer o parque. Eu assumi a cidade de Cubatão em 2009, não tinha um cinema na cidade. O que é o povo não ter um cinema para levar sua família? É claro, se o povo não tem um cinema para levar sua família, é lógico que ele vai morar num predinho que pode, que ele tem uma renda de 1 ou 3 salários mínimos. Mas se a cidade tem estrutura, se a cidade tem equipamento, se a cidade tem prédio de investimento, lazer, né, e uma política articulada, é claro que as pessoas ficam na cidade. Quem não quer morar naquela cidade tão linda? Que é só se não conhecer. É preciso conhecer. E aí nós estamos reformando esse parque, que tem teatro, que tem pista de skate radical, que tem cinema, que tem espelho d'água, teleférico. E nós entregamos até o final deste ano 70% das obras, e até março do ano que vem, no máximo até março, nós entregamos concluída esse grande equipamento público, esse maior parque da região, com 54 mil metros quadrados, que é o Parque Anilinas. O parque onde minha mãe trabalhou, lá na primeira fábrica construída naquela cidade, lá na primeira década do século passado. Então, este parque é um parque que vai atrair pessoas da região e de vários estados. E quero dizer mais aos senhores, Cubatão tem história, e essa história faz daquela cidade, ainda que não tenha sido reconhecida como história, como cidade turística, uma cidade extremamente potencializada do ponto de vista turístico. A história passa por Cubatão. Tanto do ponto de vista da primeira, gente, a primeira usina para gerar energia, para abastecer o polo petroquímico, está lá, foi construída em Cubatão. E tem lá uma vila, que era chamada Vila Light, de Vila da Emai, que é uma vila inglesa, que mantém todas as características de uma vila inglesa. Eu queria, senhor secretário, deixar para o senhor que há uma intenção muito forte do governo do estado em ter a USP em Cubatão. A Vila Inglesa é o melhor local para abrigar a USP. Já está pronto, é só vir. Pode, é um lugar que pode ser utilizado, e assim, fica num recanto maravilhoso que é a Vila Light. E temos uma outra área que tem 1 bilhão de metros quadrados, que é o Parque Cutiabará, com a possibilidade de 350 mil metros quadrados de área construída, que fica no coração da cidade e tudo. Passa, todas as outras vias, né, passam ali próximo a este grande parque, e a ideia é ali construir ou um parque tecnológico Outros entram no interesse do ministro Haddad, da Educação, trazer a expansão da Unifesp, a parte tecnológica dos laboratórios da Unifesp, e ficar a Universidade Federal do ABC na Cubatão. Portanto, Cubatão é um mar de oportunidades que nós estamos construindo ao longo destes anos e nos preparando. E nós sabemos qual é a mão de obra. Um dia eu li no site da área da construção civil que o problema era, que o Alcindo colocou aqui, o custo da área, do investimento, e o custo da mão de obra. É preciso qualificar. E lá nós optamos por qualificar mulheres. E tivemos o reconhecimento do CDHU através do seu João Albucato, porque nós qualificamos as mulheres para colocarem azulejo, para colocarem piso. E os prédios do projeto do CDHU utilizaram mão de obra feminina, mais delicada, mais atenta. E recebi, em nome dessas mulheres, como prefeita da cidade, o elogio quando o João Albucato, que é um engenheiro de grande corrida, dizer: Márcia, realmente eu tenho que confessar, o melhor trabalho de acabamento foi feito pela mão de obra feminina. E nós estamos qualificando mulheres na área da construção civil, inclusive na área de gesso, de colocar gesso. Um grupo delas achou tão interessante que já montou uma pequena empresinha e ela coloca gesso em vários imóveis bonitos que nós temos na cidade de Cubatão. Então, nós sabemos que a mão de obra que nós precisamos para erguer este momento de construção e preparação progressal é carpinteiro, é acabamento, é a parte da área da construção civil, elétrica, mecânica. É essa mão de obra que está em falta no nosso mercado. Portanto, nós temos que olhar para esse tipo de mão de obra que nós precisamos qualificar. Eu vou encerrar por aqui, porque eu sei que tem muitos colegas para falar, eu acho até que eu já passei do meu tempo, mas quero agradecer a todos, a todas, pela atenção e convidar mais uma vez, reiterar o convite. Conheçam Cubatão, ela é região Baixada Santista, como o Papa disse. Se a gente parar de olhar só um coraçãozinho, que é um coração importante, que é Santos, mas passarmos a olhar a região da Baixada Santista, vocês vão encontrar muitas oportunidades. O adensamento populacional por quilômetro quadrado em muitas áreas nobres da nossa cidade é de 200 habitantes, enquanto aqui já chega a 2.000. E lá nós podemos, de 200, chegar a 800, a 1.000. Prédios de 8 andares, dentro de 8 pavimentos, e nós precisamos desse grande investimento, precisamos desse grande olhar. Obrigada.